O tema a ser colocado aqui hoje é construindo um destino. Construir um destino. Isso aqui foi baseado, né, mais uma vez, num artigo, né, do Nubor Fakhouri. Ele é um médico neurologista lá de Campinas. E ele, além disso, ele é um estudioso da doutrina espírita. E ele escreve para a Folha Espírita, e essa é a Folha Espírita de março, mês passado. E exatamente o tema a ser colocado aqui é construindo um destino, que foi copiado daqui da Folha Espírita do mês passado. Se alguém quiser consultar, é na página 6, março de 2015. Ele conta causos. Ele é um cara que conta bastante causos. Ele coloca a profissão dele juntamente com a questão da mediunidade, do espiritismo e das pesquisas que ele faz a respeito do espiritismo dentro da neurologia. O que é construir um destino? A gente pode construir um destino? O destino, na nossa concepção hoje, se nós formos classificar, como é que a gente vai conseguir construir um destino? Levando em consideração a nossa atual existência somente, ou partindo daquele pressuposto básico, que é um princípio fundamental da doutrina espírita, que é uma das leis primeiras do espiritismo, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei da reencarnação. Isto é, nós encarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, isso é, morremos, nascemos, morremos, nascemos na carne novamente, sucessivas e sucessivas vezes. Então, construir um destino, partindo-se do princípio, do pressuposto de que existe a lei da reencarnação, a lei das sucessivas existências, a gente sabe muito bem que é difícil, é impossível se construir um destino, isso é, se construir um objetivo, se construir uma evolução, somente numa existência. Nós hoje, aqui encarnados, provavelmente passamos por outras existências bastante difíceis, e que hoje cada um de nós está no máximo da perfeição possível de cada um de nós. Hoje nós estamos, digamos que não existe evolução, não existe uma evolução. O que existe sempre é uma evolução, tanto espiritual como até do corpo físico. Então, nós hoje, nós estamos num ponto em que nós somos os melhores de todo o nosso passado. Nós chegamos num ponto em que nós construímos o nosso destino. E como Chico Xavier dizia, já foi falado outras vezes aqui, nós até não podemos, de forma alguma, mudar o nosso passado. Mas o nosso presente pode mudar, sim, o nosso futuro. Nós podemos, sim, através do nosso presente, através daquilo que nós vivemos agora, mudar, sim, o nosso futuro, que é aquilo que chamam de destino. Para vocês terem uma ideia, no dicionário, o que quer dizer destino, para entender melhor? É uma sucessão de fatos que podem ou não ocorrer e que constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes da vontade. Então, isso aqui quer dizer o quê? No dicionário, muitas coisas, às vezes, que acontecem no meio de nós aqui, elas independem, às vezes, de nossa vontade. Mas por quê? Porque nós construímos lá em outras existências passadas, né? Lá está no nosso passado, que ainda bem que nós não nos lembramos, coisas que hoje estão acontecendo com nós e que independem da nossa vontade. Veja bem, até no dicionário, ele concorda com a questão da espiritualidade. Coisas que acontecem às vezes com nós, que independem de nossa vontade. Por quê? Porque nós já construímos o nosso presente aonde? No passado. E sabendo disso, partindo agora para o outro princípio de uma outra lei extremamente importante, que é a lei da causa e efeito. Alguns chamam de lei do karma, outros chamam de lei do retorno. Nós sabemos que o que nós construímos no passado, ou nós destruímos no passado, é o resultado do nosso presente. E aquilo que nós construímos hoje, ou nós destruímos hoje, vai ser o resultado, vai ser, digamos assim, o resultado de um futuro, de uma outra existência, ou até no final da nossa existência atual, nas próximas duas, três, quatro existências. Então, essa é a questão que ele coloca aqui, que pode-se sim construir um destino. Muitas vezes a gente escuta pessoas falarem, conversarem a respeito, né? Ah, eu não acredito em destino, eu não acredito que está tudo premeditado. Cada um de nós, dependendo daquilo que a gente construiu nas vidas pretéritas ou nas vidas passadas, a gente está passando por aquilo que deve passar. Aquilo que a gente semeou, que a gente atirou na terra, a gente está colhendo hoje. Essa lei é a lei da causa e efeito, a lei do karma, do retorno. E aquilo que nós, que isso sirva de exemplo para que aquilo que nós estamos construindo hoje vai servir para um futuro. Então aqui ele conta uma história bastante interessante em cinco momentos, vou ser bem rápido para vocês. Fala de uma família lá no interior do Paraná, uma tal de família Gerp, e eles têm quatro filhos. Uma história, às vezes, é sempre legal contar, porque ela dá um exemplo que, às vezes, a gente consegue compreender mais do que falar mil palavras. Então, tem quatro filhos, tem o pai, a mãe, e tem lá um avô doente, que veio da Alemanha. Ele tem problema sério de rins, ele tem problema sério de locomoção, problema da coluna, e ele está sempre acamado. Essa família trabalha na roça, eles têm criação de vacas leiteiras, eles têm criação de porcos. Mas através do esforço do pai, da mãe e dos irmãos mais velhos, acontece o quê? O segundo momento, faculdade. As pessoas daquela família conseguiram colocar o filho Ralph, o nome dele é Ralph, conseguiram colocar ele numa faculdade de medicina lá em Curitiba. E ele, claro, estudando e com o apoio financeiro do pai e da mãe, e de toda a família que trabalha arduamente para poder pagar os estudos dessa pessoa, né? Ele se forma na faculdade e ele tem o diploma de médico. Junto com outros colegas, ele cria uma clínica. Ele constrói uma clínica junto com outros colegas, só que a personalidade dele, agora ele muda. Se vocês querem conhecer uma pessoa, vocês lhe dão dinheiro e poder. Aí vocês vão conhecer a pessoa. Dele, poder e dinheiro. Uma pessoa, ela vai demonstrar exatamente como é que é a personalidade dela, tendo dinheiro e poder. Bom, aqui ele começa a extravasar a verdadeira personalidade dele. Ele é uma pessoa extremamente autoritária. Ele se torna uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa austera, uma pessoa incompreensível com funcionários, com colegas. As pequenas cirurgias, porque nessa clínica eles fazem qualquer tipo de cirurgia. Aqui não fala, não especifica qual é o tipo de cirurgia. Cobra uma exorbitância mesmo de pessoas que não têm possibilidade, não fazem caridade, principalmente ele não deixa que ninguém faça a caridade. Enfim, ele às vezes, com a desculpa de ter que fazer viagens para congressos internacionais, congressos nacionais de medicina e de especialização, ele se esquiva de qualquer oportunidade de ir visitar a sua família. Por quê? Porque ele tem vergonha da família dele. Ele tem vergonha dos irmãos, que tem as mãos calejadas. Tem vergonha do avô, tem vergonha do pai e da mãe. Mas só que numa dessas viagens, vem o terceiro momento, revendo compromissos. Numa dessas viagens longas de avião, o avião cai. E ele morre, ele desencarna. Acabou para ele. E onde é que ele vai? Ele vai para um umbral. Vocês sabem o que é um umbral? Um umbral é o local onde lá ele é cobrado durante 10, 12, 13 anos. E as pessoas chamam ele de egoísta, chamam ele de autoritário, chamo ele de um monte de nomes que ele não sabe de onde vêm essas vozes. E ele fica escutando e fica se remoendo, e afinal das contas, o que eu fiz. E depois de passar 13, 14 anos no umbral, quase uma década e meia, bom, aí vem o quarto momento, novos rumos. Ele tem a oportunidade de ser recolhido pelos socorristas espirituais que vão lá no umbral e depois de ter passado tanto sofrimento, de ter, de certa forma, se arrependido, ele é recolhido e ele vai numa colônia espiritual fazer um tratamento psicológico, um tratamento do corpo físico dele bastante debilitado, que não é o corpo físico, seria o corpo perispiritual dele, porque ele está desencarnado, não existe corpo físico. E aí, então, vem as informações de que numa outra existência, ele havia sido um militar, um comandante militar muito autoritário e que havia promovido, havia autorizado a morte de pessoas, uma quantidade bastante grande, uma guerra. E que ele havia nascido lá naquela família, lá no interior do Paraná, já comprometido em ser médico para poder salvar as vidas e ajudar as pessoas, sem tanto interesse financeiro, sem querer, digamos assim, enriquecer em dois toques. Não é proibido ficar rico, não é proibido ganhar dinheiro, não é proibido, mas sim ele devia ter cumprido com aquele compromisso que ele havia assumido na espiritualidade no momento em que ele renasceu naquela família. Bom, ele não conseguiu. Aí o que que acontece? Como ele não conseguiu suplantar as suas velhas tendências dentro de um militar autoritário, acontece o quê? O resgate, que é o quinto momento da história. O resgate. Ele reencarna na periferia de Curitiba, numa família muito pobre, onde o pai abandonou a família, abandonou a mãe dele quando ele nasceu. Ele sofre um choque alérgico no momento em que ele vai fazer uma aplicação de uma vacina e ele fica com uma sequela neurológica gravíssima e ele não consegue nem andar e nem falar. Mas ele é uma criança extremamente linda, bonita, graciosa, mas ele não consegue falar e nem andar. É o resgate kármico dele. Ele construiu esse destino. E a mãe leva ele no carrinho, pedindo esmola em todos os locais onde ela é bem recebida. Então, que isso fica como uma proposta de reflexão de que nós construímos o nosso destino e que nós devemos, sim, aproveitar a oportunidade que nós temos dessa existência, que é aquilo que existe de melhor de nós, para que possamos ter uma existência futura melhor, com uma maior evolução. É isso. Obrigado.